traias nuvens, marido ou lela. Por isso como em paranhos, há paus tamanhos que é de espantar. Na baixa ou no arrabal, são de ramal os paus no ar. Ó senhor dos matozinhos, ó senhora da boa hora, ensinai-nos os caminhos para sairmos daqui. Apareceu a vendedora, esteja à vontade para experimentar. Logo no meu quis entrar, diz ela esteja à vontadinha para melhor apreciar. Vamos dar uma voltinha, este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é de um prato a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas. Pedem para nele entrar. Agora é de um prazo a par. Chega ao fim num segundo, as meninas a delirar. Com elas já prego o fundo. Às vezes tenho de parar. A isso sou obrigado. E de tanto acelerar, já deita fumo por todo lado. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é de um prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é seu prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem. Liguem-se à música aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. E então aqui vai já uma dedicatória da parte do Sr. Sarugo para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para o Sr. Lourenço, para todos os amigos dele e para todos aqueles que estão à escuta da rádio, que graças a Deus estamos todos aqui. Damos graças a Deus por aqui estar, porque todos pensávamos que já íamos desta para melhor com o nosso vírus coronas. Mas nós vamos lutar para que todos fiquemos bem. Ora então, até já e vamos à música. Português imigrante. Português.

quero beijar. Pergunta-se de ti, tenho saudade. Por isso, meu amor, escuta a verdade. Meu coração pensa em ti a toda hora. Meu coração quer o teu sem demora. Meu coração até do peito quer saltar. Só por te querer, por te desejar. Meu coração pensa em ti a toda hora. São 17 horas e 53 minutos. Espero que esteja a passar uma boa tarde. Eu estou muito bem disposta, graças a Deus, por estar aqui. É um grande prazer. Ora bem, eu então, daqui da nossos estúdios, eu vou dedicar esta música para a nossa diretora Cristina e para o Manu e para o Leonel, que são todos três da mesma organização, e para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão. Ora então, vamos ouvir Até Já. Espero que goste. Pelo trabalho que aqui tiveram neste estúdio, que está um sucesso. Ora, temos muito prazer de estar aqui, já sempre tivemos e damos sempre o nosso melhor para que a nossa rádio Arco-Íris 96.2 seja sempre em grande e esteja sempre ao dispor de todos vocês. Ora então, continuação de uma boa música. Amar e ser feliz. O que mais quero da vida. Ter amor e muito amor para dar. Ter amor e muito amor para amar. Passear contigo, amar e ser feliz. Quero da vida ter amor em mim.

muito bem, são de 18 horas e 23 minutos, espero que estejam uma continuação de uma boa tarde. Ora então, eu vou passar o hino de Portugal para todos os nossos heróis, médicos, enfermeiros, agentes da GNR, de todas, para os nossos ministros, para os nossos ministras da saúde, para assistentes de limpeza também, que todos eles deram a vida e estão todos com o maior risco nas suas mãos. Eles são os grandes heróis do nosso mundo. Ora então, para eles todos, o meu bem-aja e que Nossa Senhora os proteja a todos, que de vez em quando eles vêem partir os seus antequeridos, os seus maiores amigos que eles têm, que são os colegas de trabalho, e por vezes estão bem, estão a lutar por nós e também perdem a vida, arriscam a vida deles. Para todos os bombeiros também, que são os grandes profissionais, para que Nossa Senhora os proteja a todos. Ora, o meu bem-aja para todo mundo e até já. Então vamos ficar com o hino nacional para eles todos, para que Nossa Senhora os proteja e a nós também. Cantam a mesma canção. terra. Para, chuvinha, não caias na nossa serra. Muito bem, eu agora a música que vou passar é para todos os doentinhos do mundo, para que eles tenham umas rápidas melhoras. Ora então, vamos ficar com Marco Paulo na hora do adeus. Ora então, até já. Desculpem lá, são 24 rosas, desculpem lá. Teus grandes amores, eu um louco por te dar meu coração. Todas as senhoras, meninas e senhoras do mundo, mandando testes 24 flores. São 24, mas recebe as mulheres, não digas não. Ora então, até já. Pôres água fresca numa jarra. Só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôres água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são. Com mil coisas e perdoa-me se eu te interrompi. Hoje mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Pôs água fresca numa jarra, só teu coração. Recorda-te, amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são. Amor, que alguém te chama. Pôs água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes são. Agora sempre vai ser para todos os doentinhos do mundo, para que eles tenham umas rápidas melhoras. Ora então, Marco Paulo, na hora do adeus. Muito bem, até já. Música.

assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Para mim foi um grande prazer estar aqui. Uma coisa que parece milagre para nós todos. Mas graças a Deus estamos aqui todos bem e de saúde, graças a Deus. Mas temos de ter sempre em cuidado. Ora bom, o meu bem-aja, um bom fim de semana a todos e até para a semana, se Deus quiser. Como estamos no fim de maio, vá lá, Nossa Senhora de Fátima, aqui vos deixo com o 13 de maio. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mão cheia de boa música e boa disposição.